A grata satisfação de estar com pessoas como o meu querido amigo João Menezes, que está aqui com a gente, como também o Genivaldo Andrade, e ele, o garotinho, ele que não é mais do que eu.